Encosta o seu carro aí, desce pra tomar uma comigo, senta aqui. Eu vou contar o que tá acontecendo. Tô sorrindo, mas no fundo eu tô morrendo. Garçom, atende seu freguês, pode pôr o engradado aqui do lado. Meu amigo trem da fé, hoje ela mata esse cara apaixonado. Empresta o celular, vem! E ela tá ficando com o Zé Ruela. Se não atender, nós vamos lá bater na sua porta. Ela vai me ouvir, vai sim xingar, mandar nós dois sair, mas logo me aceita de volta. Ei, Zé Ruela, você acha que ela te aceita? Você acha que aceita de volta? Aceitar, é só conversar direitinho, né? Direitinho. Garçom, atende seu freguês, pode pôr o engradado aqui do lado. Meu amigo treina feio, hoje ela mata esse cara apaixonado. Me empresta o celular, vem! Eu vou ligar pra ela. O meu tá bloqueado e ela tá ficando com o cerro, ela. Se não atender, nós vamos lá bater na sua porta. Ela vai e o rio vai sim xingar, mandar nós dois sair, mas logo me aceita de volta. Me empresta o celular que eu vou ligar pra ela. O meu tá bloqueado e ela tá ficando com o cego, ela. Se não atender, nós vamos lá bater na sua porta. Ela vai me ouvir, vai sim chega a mandar nós dois sair, mas logo me aceita de volta.